A prestação de contas das forças policiais reuniu um bom número de pessoas na Câmara Municipal de João Neiva na noite desta quarta-feira, 15 de dezembro. Na ocasião, foram apresentados os resultados dos trabalhos realizados pelas Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, considerados muito positivos no ano de 2021. A subtenente Silvana, subcomandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, comentou sobre o trabalho em parceria que vem sendo realizado entre as polícias em João Neiva. É uma parceria fundamental, realmente com a vinda do Dr. Leandro ao município, ela se fortaleceu de uma forma espetacular, onde realmente é alinhado as ações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, e hoje nós estamos tendo o retorno perante a sociedade, né, com o relatório, né, anual de todas as ocorrências envolvendo as duas entidades. O chefe da Delegacia Norte da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ferreira Costa Negro, falou se tem havido muitas apreensões de drogas na região de João Neiva. Sim, sem dúvida. O município de João Neiva é um município estratégico, né? Duas grandes rodovias cruzam esse município, a BR-259 e a BR-101, todas federais. A Polícia Rodoviária Federal patrulha, policia esses locais em momentos, em horários estratégicos, no sentido de coibir esse crime que tanto atrapalha a nossa sociedade, porque evidentemente ele provoca homicídios, destruições de famílias, e é muito importante tratar esse problema desde já na gênese, ou seja, reprimindo, coibindo o tráfico, para que menos pessoas se envolvam com esse tipo de uso de substância que tanto mal faz para a saúde. O prefeito Paulo Sérgio Micula explicou de que forma a prefeitura tem contribuído para a melhoria da segurança no município. Nós fizemos algumas parcerias importantes. A gente mandou para essa Casa de Leis alguns projetos para que a gente pudesse conveniar tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar, na seção de servidores, de estagiários, a própria estrutura, né, fornecendo gasolina, bancando a questão de água, energia, internet, ajudando na estrutura da delegacia e da estrutura da PM. Fizemos recentemente também uma doação de um terreno, de uma área de quase 2 mil metros, para que a gente possa, através, né, das nossas forças políticas,